Ei, hã? Presta atenção neste dado. O quê? Vê se me entende. Como é? Entre 2003 e 2014, sim, foram construídas 422 unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Menina, que bom! Isso tudo indo de instituto em tão pouco tempo? De 1909 a 2002, foram construídas 140 unidades. Menina, que ruim! Isso tudo indo de tempo com tão pouco instituto? Ou seja, em 93 anos foram 140 unidades. Em 11 anos, as unidades de ensino foram triplicadas. Peraí, muita calma nessa hora. Como é que é? Triplicadas? Triplicadas. Vixe! Será que teve recreio pro pessoal que construiu tanto instituto? Semiárido vivo. Nenhum direito a menos.